inverno de 2013. Manicômio, planeta Terra. Salve-se se quiser. Prefácio e saudação. Se inicia aqui o arrebate lírico. Documento humano, destinado para todo tipo de crença ou segmento. Mas antes de tudo, destinado a nosso Deus Pai. Através de mensagens fragmentadas que interagem com as gerações presentes. Também as pessoas que ainda não chegaram por aqui. Louvo logo existo. Sou dever e também intercedo pela saúde mental dos internos. Outdoors e vitrines prendem atenção no supérfluo. Não querem que você olhe para a essência. Pense nisso. Porque os operários do mal foram inseridos em nosso meio. Corrompimento genético pós-dilúvio. Não pense que Satanás é teu único inimigo. Existe um exército implantado, e o objetivo dele é ter todas as atenções para que o restante da corja trabalhe com liberdade. Liberdade essa que nos foi tirada. E só conseguimos novamente com a renúncia das correntes. O sacrifício dói, mas traz consigo a honra. Nos próximos minutos, o arrebate lírico acontecerá. Reflita e se concentre. Esse registro relata núcleos de nossas vivências. Essa partilha do coração e do espírito. Distúrbio verbal. William Monteiro, matreiro.